A treta é o cara com ferro, pronto pra guerra, fodendo os fracos. Forma a quadrilha, descolhe um revólver, mate inimigo, computador ou canhão. Bancaro ladrão, rico teme o assalto, teme a virada, favela armada no farol. É o medo no farol, tem dinheiro, frequentador de boutique, dono de mansão. É o retrato se pá, espelho da destruição. Lance falido, detento esquecido, a maldade o cerca. Um barraco, um carro velho, caralho, morador de favela, malandro mudado, traje terno e gravata, lurdinha na cinta, despista a polícia, malaco nos panos, diminui a suspeita, só na educação e uma bíblia na mão. Moderniza o ladrão, que paga de gato, disfarçado nos jardins, fodendo as boizinhas, branquinha que o burguês bagela. Pro ladrão vira puta e cadela, recém-viciada, voltar em cocaína. É o jogo da mina, o sonho dos manos, CBR e tal. Descer pro litoral, enseada, Guarujá, se diverte no mar. Nike no pé, que malaco que não quer. Ladrão do futuro, só age com a mente, enquadra na moral. Poupa os tiros, na hora da treta fica em cima do muro. Esse é o ladrão do futuro. Esse é o ladrão do futuro. Esse é o ladrão do futuro. Esse é o ladrão do futuro. FDC, família do crime, cachorros furiosos prontos, pá, pá, pá. Monze quadrado, ladrão infiltrado, baile de bacana, tem sempre muita grana. E gente importante de Rolex no braço, cordão no pescoço, cadicai na carteira e celular na cintura. É muita loucura, é muita ambição, tem que ser na moral, pra não lucrar o caixão, os anos de detenção. A loira é sem graça, joga seu charme, me convida pro AP. Eu faço o meu trampo, satisfaço a piranha, depois a tranco no banheiro. Levo sua joia, dólar e TV, mas sem se envolver. Férias na favela é de lei, errado eu sei. O final pode ser bom ou pode ser triste. A gente insiste, mas sempre na moral, pra polícia não ganhar, a mídia não embaçar. Eu sei meu lugar, ganhei o playboy, guardando sua moto, disfarçado de carteiro. Então, saquei da quadrada, surgi do escuro. Esse é o ladrão do futuro. Esse é o ladrão do futuro. Esse é o ladrão do futuro. Esse é o ladrão do futuro. Brasil periferia, louco cativeiro, ambição pelo dinheiro, cocaína e revólver. O mano não dorme, pensando no furto, alguém no seu sonho, com raiva dizia, odeia a burguesia, na gira e zoado não dá. Bola um plano, desperta do sono, não quer morrer no abandono. Chegou na moral, sorridente e dizendo bom dia. Sacou da quadrada, rendeu o vigia. Levou o dinheiro pros ladrão, o perfeito espelho. O crime é embaçado, tem que ser devagar. Cadeia não foi feita pra mim. A polícia, cê sabe, protege os boy, isola a favela, chuta sua cara e mata seu irmão. Malandro boca dura, morre sem saber que o ladrão tá mudado. Não cai no escuro, rega, não entra em fila, dispensa o embrulho, o creca farinha, se espelha no escadinha, Leonardo Pareja, brilhante então, fez a polícia gritar o refrão. Ninguém para o ladrão, ninguém para o ladrão, oitão em PT, me lembro da Nenê Brasilândia, dispensa o flagrante, se vista de mordomo ou chofé, de bad boy ou putinha, envolva os playboy, haja com a mente, sempre no claro e nunca no escuro. Esse é o ladrão do futuro. Ladrão do futuro. Esse é o ladrão do futuro. Esse é o ladrão do futuro. Esse é o ladrão do futuro.